Olha só. Falei que não chapava, chapei. Falei que não chorava, chorei. Queimei a língua de novo outra vez. Falei que não ligava, liguei. Falei que não voltava, voltei. Essa minha história dava um livro. É só beber que eu esqueço o prometido. E se quer um conselho, véi, não diga dessa água nunca bebereis. Largue bebereis, é fraca de ex. Era pra ser um gole, eu me afoguei. Não diga dessa água nunca bebereis. Largue bebereis, é fraca de ex. Era pra ser um gole, eu me afoguei. Falei que não chapava, chapei. Falei que não chorava, chorei. Queimei a língua de novo outra vez. Falei que não ligava, liguei. Falei que não voltava, voltei. Essa minha história dava um livro. É só beber que eu esqueço o prometido. E se quer um conselho, não diga dessa água nunca beberei. Vai que delereis. É praga de ex, era pra ser um gole, eu me afoguei. Não diga dessa água nunca bebereis. Vai que bebereis, é praga de ex, era pra ser um gole, eu me afoguei. Vai que bebereis, é praga de ex, era pra ser um gole, eu me afoguei. Não diga dessa água nunca bebereis. Vai que bebereis. Era pra ser um gole, eu me afoguei. Obrigado, Jean. Gostei de ver o povo cantando, né? A gente tem que ter cuidado com as promessas que a gente faz.